Отдам мать добровольно. Молодому подбросил сам Майки Браворца. Índia, Mike Bravo Oscar. Do pátio 3 até o finger meia dúzia do pátio 1, agilizando o reporte ao término. ponte 8 do pátio principal, é isso? Ok, autorizado, chame para o táxi, trip 5557. 5557, autorizado a alinhar e decolada 1-0, o vento é de 1-3-0 graus com 5 nós. Sim, autorizado a alinhar e decolada. Salvador, muito bom dia, TAM 3601. TAM 3601, copia o 360 para Congonhas? Prossiga. TAM 3601, autorizado para Congonhas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após voo direto Trive, e após segue a rota conforme coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, primeira curva à direita, perfil da subida da El Leda, transição Motiva. É, transição Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. O transponder é 5546, o controle em 119.8. Corteja. 60, Congonhas, Up Zulu 10 até a posição Bridge, depois Up Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, conforme plano de voo 10, decola da direita, da El Leda, Motiva, libera 19.8, transponder 5546. Correto, TAM 3601, chame pronto para o acionamento. Vai chamar para o posto. Salvador, o TAM 3601, posição 5, puxa acionar. Autorizado, chama para o táxi, o altímetro no 015, TAM 3601. Chama nada. Uno 161, autorizado por estacionamento no 11, o altímetro é 1015, chame para o táxi. Chotan 3601, acionado com 178, 4 horas, alterna Confins para o táxi. 178, 4 horas e Confins, está livre o táxi via Pátio Uno em Índia, ponto de espera da Uno Zero. Quando lá, chame pronto para a decolagem, o altímetro permanece 1015. Camarão, tá? Oi, Salvador, com 723, está com 153 a bordo, 4 horas e 20, autonomia até na Confins, para o táxi. 153, 4 e 20, Confins, está livre o táxi, seguindo a aeronave da TAM, via Pátio Uno em Índia, para o ponto de espera da Uno Zero. O altímetro permanece no 0 no 5, chame pronto para a decolagem, o gol no 1168. É, Matheus, pegue o TAM, semana para... Lá como te espero, vou pro nome ano. Livre acionamento, chame táxi, o altímetro no 015. Está no ponto de espera, zero pronto, está 3601, senhor. Está 3601, autorizado a alinhar e decolar na 10, vento de 130 graus com 5 nós. Ele falta 10, 3601. O Romeu Amogolfo está ciente, transporte em campo. Alinhado e pronto, 3601. Gente, autorizado a decolagem. 140 com meia dúzia de nós. Iniciando. Oi, o 961 está aproximado do ponto de espera da 10, pronto. O 961 ali mantém a 10. Ali mantém o 961. Da 3601, decolado ao 59, chame o controle em 119.8 e tenha um bom dia. 19.8, bom dia. Gol no 161, livre a decolagem da 10, vento de 140 graus com 4 nós. Livre a decolagem da 10, gol no 161. Gol no 161, decolou de Salvador ao 03, chame o controle em 119.8. Bom voo e bom dia. 1098, voo, 161, obrigado. 1161, só confirmando o transponder, é 5533, ok? Afirmativo, 5533, voo, 1161.